Você tava querendo apaixonada. Oh! É que eu sou filho do mato e venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas. Eu não sou doutor, nem tô pouco engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela escorou do meu peito e disse, vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Só quero é você, só quero é você, eu só quero é você. Mulher, quanto mais simples, mais bonita fica. E se for cheirosa, aí que dá o nome Trilícia. Chama JP. Portal do Arrocha. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Nada a ver. Você é a princesa, traz tanta beleza e eu não sei porquê. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. É que eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas. Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela escorou do meu peito e disse, vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Só quero você, só quero é você, eu só quero é você. Chama o JP. Segura Júnior, loja A Fazendola, tamo junto. Assino Viagens, Marcos Cobrador. Galera gostando do Vaqueirama. Sai transporte, segura, segura. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Nada a ver. Você é a princesa, traz tanta beleza e eu não sei porquê. Uma delícia, você me dá atenção. Então escuta o que eu vou te dizer. Que eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas. Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela escorou no meu peito e disse, vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Só quero você, só quero é você, eu só quero é você. Chama JP. Que leva a vida de vaquejada, tem amor no coração. Não dispensa uma cavalgada, um cangote de um mulherão.